Às vezes eu fico com raiva de você. Bato a porta e digo adeus com ódio no coração. Digo a mim mesmo que não vou mais voltar, que é hora de acabar. Dessa vez não tem perdão. Tem vezes que eu penso até em viajar e pra longe me mudar, pra não te ver nunca mais. Mas só eu sei que estou preso a você. Mesmo que eu queira te esquecer, preciso tanto desse amor. E é assim, eu só faço me humilhar. Eu sempre digo que é o fim e depois peço pra voltar. Eu sempre vou te amar, acho que é meu destino. Eu sempre vou voltar. Nada no mundo pode nos separar. Mas só eu sei que estou preso a você. Mesmo que eu queira te esquecer, preciso tanto desse amor. E é assim, eu só faço me humilhar. Eu sempre digo que é o fim e depois peço pra voltar. Eu sempre vou te amar, acho que é meu destino. Eu sempre vou voltar. Eu sempre vou voltar.